Ele é irado. Essa é a vibe do Pretinho Básico. Estamos chegando ao vivo para todo o sul do Brasil, Caju, pela grande rede Atlântida. Deu um ju para o Caju. Deu um ju para o Caju. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela rede Atlântida, para todo mundo, pela grande rede mundial de computadores, como diria seu Silvio Santos. Tá surfando, cara. O Pretinho. Pretinho Básico tem a força da telefonia Big, da Milera, moda está nas ruas e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Boa. Fala, Potter! Provérbio 11, 2.22. A mulher formosa mais insensata é como joia de ouro no focinho de uma porca. Baita frase! Pô, tu pode repetir que eu não entendi ali. Muito depois bem. Da mulher. A mulher formosa mais insensata é como joia de ouro no focinho de uma porca. Aí tem que definir insensata. Isso, né? É uma passagem da Bíblia. Defina insensata. Mulher formosa, fazer crer o ouvinte, né? Mulher formosa, tá. Tudo bem, sabemos o que significa. Agora, mulher insensata. Insensata. É a desprovida de sensatez. São todas. E quem mandou pra gente foi uma mulher. A Deise Juliana Souza. Certamente ela é sensata. Fala aí, Cagia, beleza? Beleza. Mulher jovem, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Muito bom. E tu, Piangers? É, mulher negra de salto alto atende a domicílio. Telefone 513249. E agora, Porã? E aí, Porazinho? Eu já tive mulheres. De todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Casada carente, solteira feliz. E tu, Amaral? Já tive donzela e até meretriz. Mulher baixinha, dos males, o menor. O menor! Ah, eu fiquei com essa aí. Vamos apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico. É o homem das letras, das mulheres e dos chopes cremosos. Citar Nietzsche. Mário Quintana. Eles passarão. Amizade. Esse é do Porã. Amizade entre as mulheres. Haverá quem nisso creia, salvo se uma delas for muito velha ou muito feia. Sabia muito, Mário Quintana. Frase. Boa, Davi. E, bom, já que todo mundo tá falando alguma coisa com mulher no início, posso falar eu a minha? Pode. Mulher, vai pra casa e me espera. Velha. Em casa, tirar a calcinha, vou chegar velha. Em casa e vou tirar a calcinha dela, velha. Tá me apertando os colhões. Olha, velha. Destaques comentados do Clique RBS. Os homens são as principais vítimas de acidentes de trânsito. Aproximadamente 37 mil brasileiros morrem por ano no trânsito. Cara, 37 mil. É um Beira-Rio ou um Olímpico lotado? É uma cidade. É um Orlando Scarpelli duas vezes. Que isso, cara? Tá diminuindo o Orlando Scarpelli aí em 15 não, mil? Não, uma ressacada. Não, tá, uma ressacada duas vezes, obrigado. Tá. No sentido de espaço, né? As principais vítimas são jovens de 20 a 39 anos. Os homens são o segmento mais vulnerável porque tem um comportamento mais agressivo no trânsito. Vocês aí que já passaram os 39 estão bem, então já não vão morrer. É verdade, mas tem não, alguém 20 que... aos 29, né? 20 aos 39. Aos 39? É, claro. Ui. Não, e esse eu sou eu vou além, eu acho que é mais, é dos 20 aos 50. É, mas o cara... E 9. Tá indo contra a estatística? É, meu pai é velho já. É mais prudente. E o pai dirige a 20 por hora, irritante. Não, eu acho uma ironia isso, porque quanto mais velho, mais tu teria que correr, né? Tu vai, tá acabando tua vida. Não, eu preciso fazer, só me resta 5 anos na minha vida, 10 anos, só tem 10 anos de vida, eu preciso correr. Mas é o contrário, o cara jovem, ele corre e o cara velho vai bem devagar e faz o que sempre que quiser. E os homens também têm o problema da associação ao uso de álcool, né? Direção e excesso de velocidade com álcool, aí já era. Aí não morreu. Vamos botar a culpa no álcool. Álcool, velocidade, deu, meu. Eu nunca vi nas manchetes assim, garoto bebe cerveja e faz as pazes com o pai, entendeu? Acho que a mídia, ela denigre o valor do álcool. Cala a boca, Pinho. Não faz assim, Pinho. Eu devo a minha vida ao álcool. Cara, 37 mil pessoas é... Peraí um pouquinho, cara. Eu devo a minha vida ao álcool. É, sabe que é verdade? Eu devo a minha vida ao álcool. Por quê, Pinho? Porque minha mãe se embebedou e fez amor com um estranho. E eu nasci disso. As pessoas, ah, não, álcool é morte. Álcool é vida, às vezes. Muitas vezes, álcool é vida. Parece que era um grande guerreiro irlandês, hein? Era um grande guerreiro irlandês. Escocês, parece. Não, era uma festa gay. Eu acho assim, que eu acho que era o vocalista do Simple. O álcool é uma lente de aumento. O cara que é babaca no trânsito bebe e fica mais babaca ainda. Pode ser. E eu, boa, eu, essa. Eu, isso sim. Eu bebo, boa. Eu fico bem calminho, fico no trânsito. É porque tu sempre é calmo, né? Deixa as velhinhas passarem. Tá? E aí acelera. Um grupo ativista pichou e colocou fogo em um prédio da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. O local é uma ampliação do biotério. O que seria um biotério, Davi Coimbra? Eu não sei o que é, mas eu suponho sei. Que deva ser para experiência com animais. Boa, né? Davi Coimbra. Sabe muito este homem. É um viveiro de animais para pesquisas de laboratório. Ah, pensei que tu estava chamando o Davi de viveiro de animais. De... Não. Ah, é o biotério. O Davi sabe montar as palavras. É o contrário de necrotério, né? Bio vem de biologia, isso, exatamente. E tério vem não, de viveiro. É vida. É vida. Por favor. Sim, que é biologia, né? E aí tério é viveiro. Ah, e os hippies da biologia são super contra o biotério lá, cara. Eles viviam protestando. Pois é, aí é que tá. A ação foi filmada pelo grupo e publicada na internet. No site deste grupo, os ativistas dizem que a ação foi um aviso de que eles estão lutando pela liberdade dos ratos, dos pombos, das cabras e dos cães. Vamos soltar os bichinhos. Eu queria convidar vocês também pro meu grupo de defesa dos animais, o vírus da AIDS. Estão tentando exterminar o vírus da AIDS e eu acho que é um ser vivo também. Merece respeito, né? É um vírus, ser vivo, não é um ser vivo, outro, claro, né? Como um cachorro, como os ratos e tudo mais. É verdade. Né? Isso. Vamos defender. Olha, pensa um pouquinho, né, cara? Olha só. Davi, tu já tá, os caras estão querendo ir contra... Tu guarda isso com todo carinho dentro de ti, é isso? Os caras estão querendo ir contra a evolução do estudo das espécies, é isso? Na verdade, o que eles defendem é o uso de softwares de computador e de animais que não são vivos, assim. Tipo, animais que tu produz ali Existe isso, um corpo parecido com um animal. Mas não existe, tem como. Isso, não tem como tu. Chega uma hora que tu tem que ter um ser vivo. Tem uma coisa chamada DNA que só tem dentro de um ser vivo. Chega uma hora que tu precisa de um ser humano. Olha, sim, tu vai testar. É claro, tu tem um remédio novo, tá? Primeiro tu vai testar em ratos. Estamos testando. E aí vai chegar um momento que vai testar em pessoas também. Eu sei que eu tô falando só com cientistas aqui, temos 6 cientistas ao meu redor, mas o que eu tô falando só é que esses caras, eles estudam o assunto e na opinião deles, eles acham que não é necessário. Mas a opinião deles tá equivocada. Eu não sou um cientista, então tá bom, mas eu quando fui um condenado, Eu fui um condenado mesmo. Ele foi pela justiça. Pelo meu primeiro livro, por injúria e difamação. É bom livro. E eles me condenaram a 6 meses de trabalhos prestados à comunidade. Uhum. E eu fiz no Hospital de Clínicas, exatamente nesse setor aí, que é o setor de ética do Hospital de Clínicas. Eu rodei 3 anos em ética. Na faculdade. Não me surpreende. Professor Caran. E rodava 3 semestres em ética. Por que será? Ele tava errado. Não, e esse tipo de assunto que é debatido ali, sabe? E eu, por coincidência, acabei lendo algumas coisas sobre isso aí. E os caras têm que usar isso, cara. Tem que usar. A Universidade Federal de Santa Catarina divulgou nota onde repudia um incêndio. De acordo com a UFSC, o uso de animais é fundamental para o desenvolvimento dos estudos e segue protocolos mundiais para os procedimentos realizados. E os caras que botaram fogo no biotério não botaram fogo nos animais? Botaram. Também? Morreram 18 cachorros. Pois é. Preferimos eles queimados do que usados pela ciência. É isso aí. Eu também prefiro vaca queimada do que usada pela ciência, né? Tipo... Possibilidade de uma pessoa ser atingida, porque é o assunto da hora, né? É a queda do satélite. A gente cai aqui agora. Olha só, o Lelê já tá lá em casa com uma cervejinha lá, me esperando com a CNN já. Para onde vamos todos nós depois. Isso aí, vamos ver. Tomara que não caia lá. Né? Possibilidade de uma pessoa ser atingida pelo satélite é de 1 em vários trilhões, segundo a NASA. A Agência Espacial Norte-Americana atualizou a previsão de queda para entre a noite de sexta e amanhã de sábado, portanto não vamos dormir para ficar esperando a notícia. Esse satélite, ninguém sabe onde nem quando, mas todo mundo sabe que vai cair. Isso. É igual o Havaí. Os cientistas ainda tentam encontrar o local exato e em que horário o satélite climático obsoleto e desativado irá cair. Vamos ficar olhando pro céu, né, Magnata? A noite inteira, vai ser uma noite boa pra olhar pro céu. Não, não vai ser, tudo. Tá nubladão no sul do Brasil. Ah, não vai ser. Infelizmente. Mas vai dar pra ver esse troço aí. Vai é dar, lixo espacial, né? Dependendo do que tu usar, dá pra ver até mais. Tem uma outra, sabia? Tem um outro que vai cair agora nos próximos anos aí, que esse sim é mais perigoso. Esse o bicho vai pegar. Não, esse é mais perigoso. Mas tinha tempos atrás, eu acho que ninguém vai se lembrar, que tinha um Skylab. Sim, a gente falou. Falamos ontem. Que é que a uma da tarde tu tá impossibilitado de ouvir o programa, tu tá na academia, né? É verdade. Eu acho, a minha vida é muito sem graça. Eu gosto quando cai os negócios do céu, são umas bolas de fogo do céu, cara. Coisa linda. De vez em quando cai uma coisa do céu pro cara, né? Coisa linda. Os dinossauros, eles acabaram porque caíram. Tomara que caia em mim, né? Satélite, provavelmente é um satélite. Quem sabe? Não tem como manter a calma, mano. Tá caindo um satélite, caralho. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Pô, cara, como eu queria. O que tá caindo, meu? Como eu queria poder instituir novamente no programa, mas eu gostaria do apoio do Conselho Deliberativo, os cartões. Ah, olha aí, ó. Os cartões amarelo e vermelho. Ia ser demais os cartões. Boa, cara. Sabe o negócio que tá voltando? Flatos do dia! Milhares pedidos pelo Twitter. Boa. Uma esmagadora maioria apoiando. Foi pelo Mirk. Foi pelo Orkut. A força das redes sociais. Eu botei o Orkut na roda. Foi assim, ó. Botou o Orkut na roda. Botei o meu próprio Orkut na roda. E principalmente a três ouvintes que vieram aqui na frente. E teve manifestação. Com faixas e cartazes. Impressionante. Saíram do asilo e vieram. Que era do Padre Cacique. Eles subiram. Todos esses meses eu fiquei sem saber o que faz a Ellen Roche, por exemplo. Pergunta pra mim. Agora voltou. Agora voltou o momento Falatos do dia. Vai embora então, Cachê. Vamos lá. 6h32, Rihanna e Katy Perry curtem balada GLS. Nossa. No Rio de Janeiro. Elas estão aí por causa do Rock in Rio. Hoje começou. As duas se apresentam hoje. E aí tem uma outra mulher que se apresenta, que é o Elton John. É aquilo que o Pianges falou na prestigiada coluna dele hoje, que todos os jovens hoje em dia são bissexuais. É verdade, matou vários do coração o Pianges hoje, com a coluna dele. Trancou ali o Fetter sem pelê fazendo um cocôzinho. Isso. Uma trancada. Tomei um susto. Meia hora pra sair uma. Mas eu sou obrigado a concordar com o que o Pianges escreveu. É, um alerta, né? Talvez o primeiro alerta da grande imprensa. Virão mais alertas por aí. 8h21, Maria Rita se hospeda na casa de Davi Moraes, no Rio. Opa! Olha, prêmios. Estão se pegando. Estão se pegando. Vou falar uma coisa fora. Ficou tanto tempo sem saber o que fazer a Maria Rita. Ah, viu, olha aí. O Davi Moraes é o cara que pegava a Marisa Monte. Ele é filho pai do filho da Marisa Monte. Melhorou muito o Davi Moreira. E é filho do Moraes Moreira. Sabe como é que é o nome do filho deles? Mano Vladimir. O grande Mano Vladimir, né, Magnata? Coitada da criança. Eu queria só falar uma coisa sobre a Maria Rita. Fale. Eu também. Gostosa. Nem preciso falar. Eu também. A Maria Rita canta muito. Canta muito. E encanta. Sacoleja. Diferente da mãe dela, que já não canta mais. É meio triste. Eu acho que ela é imitando a mãe, a voz dela. Ela começou gordinha. Cara, se tem alguém que pode imitar a mãe dela, é ela. Sabe que essa menina aí... Simoninha. Essa menina aí começou gordinha e chata. E se transformou no mulherão. Sabe por quê, né? Sim. Começou a cantar Falcão. Sem parar. E aí... Começou a cantar com Falcão. Por isso, continuando... A também cantava 10h45, Mulher Melão faz compras no Rio. Oh! Eu tenho uma dúvida. Se a Mulher Melão achar um caroço no bumbum, é normal ou pode ser câncer? É melancia. Mas melão também tem caroço. Aí não seria mulher abacate? O melão por causa dos bustos. Mas pode ser câncer se ela achar um caroço no peito? Aí ela vai se transformar em mulher abacate. Tá. Com caroço, é verdade. 12h11, Jennifer Aniston curte almoço romântico com o namorado. Opa! Tá bom, não teve muita emoção. Mas a Jennifer Aniston é hatch, Remo, né? É hatch, é sem porta-mala. Clube do Remo. 14h56, sem camisa, vocalista do Red Hot Chili Peppers aparece na varanda do hotel. Opa! Maravilhoso, e o filho dele, cabeludinho, é maravilhoso também. Cabeludinho do meio. Cabeludinho do meio. 16h34, apressada, Juliana Paz desembarca no Rio. Maravilhosa. Ela tem que estar aqui às 8h30, né? Ela te ligou, ela 8h30. Vai atrasar. Sabe, 8h30 em Porto Alegre. A Juliana Paz tá nesse astro, que mostra todo mundo pelado, né? Entrou e agora. Ela pediu pra não ter fósforo pelado, porque ela tava podendo. Tá gordinha ainda. Pós-gravidez. Pós-gravidez. Pós-prenha. Ela continua maravilhosa. Porque eu não deixo, né? Ela tá com a gente, conheceu ela. Eu vi o astro ontem. Eu vi o mastro ontem. O mastro da bandeira do Olímpico ali. O mastro foi tu que viu. Não. Mastrinho, mastrinho. Mastrinho. Agora, quando? Questão de 11 minutinhos. 11 minutinhos a mais. Nada não mais do que isso. Tá, podia voltar o Flávio, se tu não fazer mais essa merda. É verdade. Que é isso que irrita. Isso que me irrita. 11 minutinhos. Para de falar isso, caralho. Não mais do que isso. Escapou dois caralhos. Já tava expulso. Tá chovendo o quê, Potter? Já escapou um 5 dessa. 11, Fetter. 11. Então era 6h05, KG. Acompanhado da mulher, Paul McCartney assiste em balé em Nova York. É ele, ele que fez. Paul McCartney é demais. Ele que é fez as músicas. Que saudade do Flatos do Dia. Foi demais o show do Paul McCartney, cara. Foi demais Flatos do Dia. Ah, sim, claro. Foi sensacional. Foi igual o show do Paul McCartney, a volta do Flatos do Dia. É, bem igualzinho, certo. Glorioso. Vai, Potter. O negócio é o seguinte, do Pretinho das 13 horas, a gente contou pra vocês que amanhã é a final da Copa Coca-Cola. Amanhã, a partir das 10 da manhã, é a final masculina. A bola vai rolar no campo do Periquito, na Vila Nova, campinho que o Ronaldinho cresceu, diga-se passagem. Então, nessa disputa, essa gurizada boa de bola aqui, ó. Asa Branca, Aparecida, Farroupilha e Unidos da Praça. Um desses times vai sair do jogo. Sou do Unidos da Praça, hein, Magnata? Um desses times aí vai sair do jogo credenciado a disputar a final nacional da Copa Coca-Cola com tudo pago, que é uma experiência incrível pra quem curte jogar uma bola. E você não pode ficar de fora da torcida de sábado, amanhã às 10 da manhã, no campo do Periquito, na Zona Sul de Porto Alegre, porque Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. É isso aí. O Potter faz bem, né? Faz bem. Campo do Periquito é bem pertinho ali de casa. E aí, Marcola? Sexta-feira, verdades e mentiras sobre a cerveja. Boa. Hoje eu não vou beber cerveja. Chope. 1, 2, 3. Chope, talvez. A cerveja causa perda de memória? Acho que é mentira. Não sei, não tô lembrado. Cerveja engorda? Mentira. No máximo, quem engorda é quem toma a cerveja. É verdade. A cerveja. Não. Agora falando sério. A cerveja, ok, ela incha o cara em função dos seus componentes químicos lá e tal. E também naturais. Mas o que engorda na ingestão da cerveja são os periféricos. É a polentinha frita. É o pastelzinho. É o churrasco. É muito pastelzinho. Muito pastelzinho com cerveja. É verdade. Mas moleque bebe muito em Baranga. Mulher em Baranga, ponto. Fuma, continua. Começa a fumar. Mulher que bebe muito, pega e. Mulher em Baranga. Fumante, bêbada. Cigarro é muito pior do que cerveja. Também acho. Mas acho que cerveja tem menos caloria que destilados. Claro que sim. Destilado tem um monte de açúcar mais do que cerveja. Cerveja é pão líquido. Maravilha. A cerveja envelhece? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, desde que ela é feita. Muito rápido, pra você ter uma ideia, se deixar uma cerveja aberta, ela vai esquentar e perder o seu sabor em aproximadamente 15 minutos. É mesmo? Cerveja causa dependência psicológica? Não. Causa. Mentira! A maioria dos psiquiatras que responderam uma pesquisa disse que prefere o uísque. Tomar cerveja leva o uso de drogas mais pesadas? Pode ser. Leva ou não leva? Não. No máximo é uma gordinha que pega. A cerveja é a droga mais pesada. Uma garrafa cheia. O engradado. Pesa quase 1 quilo. E o engradado, pra levar 12. A droga mais 24. Pesada que eu peguei na minha vida foi por causa da cerveja. Eu tomei um trago e peguei uma gordinha de 89 quilos. Quer mais, Marcos? Silêncio. Só isso. E mentiras sobre a cerveja. Lembrando que é importante no chope um colarinho de pelo menos 2 dedos. Boa. E ao tomar a cerveja, ele vai formando anéis no isso. Os anéis, os dedos. Esses anéis, eles vão medindo o tamanho do teu gole. Um bom bebedor tem anéis distantes uns dos outros. Isso. E aí vão-se os anéis e ficam os dedos. Aliás, queria mandar um grande abraço pra rapaziada da Applebee's, que serve um dos melhores chopps do mundo. É, olha! Ele vem com um copo geladinho. Nossa, né? Canecão gelado. Tarro, chama tarro. É um tarrão. Tarro de chopp. É um tarrão de chopp. Na Alemanha, desde o século XV, eles têm leis que determinam como se deve servir a cerveja, cara. Sim, e aí esse é um produto. Que a gente falou do colarinho. Isso é um país sério, né? Que o colarinho ele impede que saia o sabor, o gás, né? Isso, que saia o gás. E que o chopp oxide, que o chopp entra em contato com oxigênio e oxide, fica azedo o chopp. Ah, tá. Vamos, hein? Vamos! Colarinho. vamos! Vamos, bota uma música aí. Falta só 40 minutos. Ah, então dá pra aguentar. O cara provoque sua sede até não aguentar. O cara tá falando: meu cunhado é um mala. Se cunhado fosse bom, não começaria com as duas letras que começa. Protesto. Cunhado vem no pacote, né, cara? Tu não escolhe, vem junto. Tu tá pacote. Falando da cunhada. Coisas que tu não escolhe. Cunhado, sogra. Amigo, tu escolhe, né? Mulher, tu escolhe. Tem um amigo meu que namorou uma guria feia porque ela tinha uma irmã gostosa. Esse e aí é a mestre. Felicidade dele era o churrasco de domingo. Esse é mestre. Ele ia pra casa e a cunhada tava lá. Mas é bem amigo teu, né? É porque isso é coisa tua, né? Só podia ser amigo teu. Ele pegou isso de ti, né, cara? Eu não passo nada pros meus amigos. Tem certeza que não era tu esse teu amigo aí? Passou sapinho pra mim, rapaz. Eu só namorei mulher bonita. Tá, mas voltando, ó. Sou o Cristiano de Canoas e quero falar sobre o meu cunhado. Meu cunhado vai pra casa do meu pai. Chega no sábado às 9 da manhã, se deita e dorme o dia inteiro. Mas que beleza. Só se levanta pra almoçar, cara? E diz: não gosto de peixe. É o chamado vagal. Cara, ele ainda não gosta do cerdo. Mas não compra outra coisa. Quer escolher o cardápio ainda. O meu cunhado diz pro meu pai: só compro peça de primeira, mas o carro dele tá sempre no mecânico. É porque ele não tem grana pra comprar, mas quando compra, compra só de primeira. O meu cunhado liga pra um ex-namorado da minha irmã pra saber se ele tem um caso. Se ele tem um caso? Tem um caso com a irmã? Como é? Dele. O ex-namorado. Repete a frase. O ex-namorado, claro. Eu liga pro ex-namorado da minha irmã pra saber se ele tem um caso. Com a atual namorada dele, que é a irmã dele. Ou então, de repente, tá interessado. Não pode ser. Sabe, né? Que tem uma pesquisa que diz que 60% das guampas no começo de namoro, quem bota em ti é o ex-namorado, da guria que tu tá. Qual é o percentual? 60%. É um baita percentual. É aquela fase ali de desapego, guampas, né? Tu tá naquela, te desapegando e tal. De adaptação. Já era. Aí, ó, era. Os outros 40% aí, são que não é namorado. O meu cunhado. Meu cunhado não gosta de dar carona pra ninguém. E o mais notável. Ah, mas não é obrigado a dar carona também, né? Ninguém é obrigado. Não. Eu hoje fui obrigado a dar carona. Foi obrigado, eu dei uma carona pro Porã. Foi obrigado a me dar carona. O Porã é muito puxa-saco, né, cara? Não, cara. Não, cara. Inclusive, eu tava sem grana pra pagar o estacionamento, ele pagou pra mim. De tanto puxa-saco, cara. Olha, cara, não é questão de paga estacionamento pro chefe, tu é um. Aí eu só vou achar que ele é. Eu vou fazer, cara, esse cara tá sem dinheiro, velho. Mais puxa-saco que isso, só o cara que vai malhar na mesma academia que o chefe. Não, ia falar o seguinte: nós estávamos lá na Companhia Atlética hoje, eu esqueci de levar minha toalha e ele me emprestou a dele. Inclusive, agora eu vou deixar vocês com ciúme. Inclusive, tomamos banho junto. É verdade. Cara, tem outros dois integrantes desse programa que também fazem exercícios juntos e tomam banho juntos. Só que assim, os dois estão aqui. E só de sunga. Eu tenho que dizer, eu não fiquei pra ver ele passando os cremes lá, porque fica mais de meia hora só passando os cremes. 20 minutinhos. 2, 3. Ô, Magnânimo, onde é que é essa companhia da Atlético? No Barra Shopping Sul. O Atlético Paranaense? Não, Companhia Atlética é o nome da academia. Pô, acho que eu vou lá pra ficar igual tu, né? Vai lá. Vai ter que te puxar, né? Se eu deixar o cabelo assim, meio Chanel, que nem o teu, a gente fica igualzinho. Sabe que tem lá, Almir? Tem um molde do Magnânimo. Eu vou te botar no molde do Magnânimo, tu vai sair igual a ele lá. Coisa linda, é bem o que eu quero. Continuando, Davizinho. Pra terminar aqui, o mais notável: precisei sair um dia e a minha filha passou mal e eu não podia levá-la. Observação: chovia e ele, o meu cunhado, não deu carona pra minha mãe. Que mãe e esposa. O Gil Gomes. Pra mãe da criança, né? Levaram a criança com febre até o pronto-socorro. Apenas disse: cuidado que lá é perigoso. Que isso, cara? Que baita vagal. Quando cheguei, Quando chegaram, eu e meu pai, ele estava dormindo embaixo das cobertas e a minha esposa na parada na chuva. E ele com o carro na frente de casa. Beleza! Que isso, cara? É o mestre, cara. É o mestre. E tu pode ver que a mulher dele deve ser apaixonada, claro, por ela. Deve claro. Ser louca ah, por deve ela. Deve ser. Será que o Te Liga Douglas é o Te Liga Douglas ou se o cara se chama Douglas? Deve ser o Douglas. Não, o cunhado deve se chamar Douglas. É. O Vagal deve se chamar Douglas. Te Liga Douglas. Te liga, Douglas. Ah, e outra, né? Nada que uma bomba no cunhado não resolva. Do lado da orelha de mão aberta. Ah, deu, né? Fica com zumbido duas semanas e acabou. Cunhado dá pra dar uma bomba de vez em quando. Aí fica uns 3 meses sem se falar, depois se abraça. Se abraça bêbado no churrasco. Agora tá todo machinho, né? Agora ficou todo machinho. Tá lá na academia, vou dar uma bomba. A única bomba que tu dá é do chimarrão, senhor. Aí, ó, o Almir tá com ciúmes, viu? Tá muito revoltado, eu não vou brigar contigo. Eu vou lá na academia lá. Amanhã eu vou pagar esse estacionamento aí, senhor. Ficou com ciúmes, ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes. Vai, Porazinho. Vou contar a piada velha. Piada velha do Porã, meu bruxo! Apoio! Madeireira Gama! Semana de promoção das chapas de forma e cagando. Aí no início, Eva não queria comer a maçã. Tava lá a serpente. Come. Come. E serás como os anjos. Sim, ó, tem a linguinha, né? Não, não. Respondeu Eva. E aí a serpente vai lá de novo. Terás o conhecimento do bem e do mal, cara. Insistiu a víbora. Não, não. Serás imortal, cara. Não, não. Serás como Deus, cara. Não e não e não. A serpente já estava desesperada, não sabia o que fazer para que Eva comesse a maçã. Até que teve uma grande ideia, ofereceu-lhe novamente a fruta e disse: come isso aí, cara, que emagrece. Oh, aí foi só correr pra galera. Sempre lembrando aquele ditado americano que diz: an apple a day, a doctor away. Ou seja, uma maçã por dia e diga adeus ao médico. Doctor, né, caminho. o doutor. Não, doctor away, é longe. Maçã de dia. É médico no caminho. An apple a day, a doctor away. É isso aí. Ô, meu, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês que é demais. Calma, não vai mostrar aquilo que tu mostrou pra mim lá na academia. Não, é outra coisa. O Jones Macedo mandou pra gente aqui. O que é a inteligência, né, cara? Um professor de filosofia entra na sala de aula, uma das matérias, cadeiras preferidas de filosofia, entra na sala de aula, põe a cadeira em cima da mesa e escreve no quadro: provem-me que esta cadeira não existe. Apressadamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto e tal, só que um aluno escreve apenas 2 palavras na folha de papel e entrega para o professor. Aí o professor pega, lê em voz baixa e abre um sorriso. E na folha estava escrito: que cadeira? Demais, né, cara? Digamos, que cadeira. Ser inteligente é ter simplicidade para resolver questões complexas. Aí. Tô falando, Magnata. Isso aí, tem que ter simplicidade para resolver a parada. E aí, Potterzinho? Como é que... Peraí, vai. Como é que você chama uma loira numa instituição de cientistas? Invasora. Ô, loira! Visitante. Como se chama uma loira com um cérebro? Tempo. Com um cérebro inteiro? Uma raridade. Não, grávida. Como se mede a inteligência de uma loira? Tempo. Medindo a pressão de ar no seu ouvido. Quanto menos. Qual a diferença entre uma loira inteligente e o saci pererê? Tempo. A diferença. Eita! Que mala essa campanha. É que o Saci Pererê existe. eu sou uma prova de que loiras... essa tese é contestável. Por quê, meu? Porque eu sou casado com uma loira inteligente, cara. Ela não tá nem aí aqui pra ela defender, cara. Ela pinta o cabelo. Mas ela não pode estar ouvindo, não. Não, independente de estar ouvindo ou não, minha mulher é loira e é inteligente, cara. Ela não pinta? Casou comigo, né? Casou comigo? Isso prova que ela não é inteligente. Bom! É, seria inteligente se casasse contigo, né, o Scarlett Johansson? Se fosse com Albert Einstein, sei lá, um cara mais inteligente. Albert Einstein. Vamos fazer os classificados. Casar com um hospital, seu burro. Classificados do Pretinho. Fala, galera, tô anunciando aqui a minha casa no centro de Santo Amaro da Imperatriz, que fica a 20 quilômetros de Floripa. Casa nova de alvenaria, 4 dormitórios com suíte, 3 banheiros, sala sacada, cozinha com móveis embutidos, garagem para 3 carros, edícula e salão de festas com área de serviço. O quê? Edícula. E Angeles, explica para eles, para os ignóbeis, o que é uma edícula. Edificações, né? Vai, gente, uma edícula é... Eu me recuso. Explicar. Essa coisa tão óbvia. É uma edícula, é uma construção, é uma construção. No jardim, ali digamos no jardim, assim, ou lá, entendeu? Afastado da casa, que mais é mais afastado. É como se fosse mais um cômodo. Ah, entendeu? Isso. Mais um, mais é um. É puxadinho pra sogra. É o puxadinho, ah, tá. Exato. Não, puxadinho pra ficar lá. É a maneira chique de falar. Puxadinho. É que às vezes tem uma casa grande, uma piscina, e atrás tem uma edícula, que é os caras fazerem uma quiosque, né? Um quiosque. Né? E ela quer dizer, no latim, pequena edificação. É isso aí, muito bom, o Potter. E agora tu baixou o aplicativo... Latim. Aí, latim. Ah, tem quarto na edícula, tá? É, não, fora da edícula. Fogão a lenha, lavabo, quarto, dispensa, portão eletrônico, perto de supermercados, farmácias e muito mais. É um lugar bem tranquilo pra morar, Santo Amaro da Imperatriz, é lá onde tem as águas... Isso, termais. Termais, né? É lá. Demais. Exatamente. R$450 mil, valor já bonificado. Mas bonificado pra cima ou pra baixo? Dele, né, ó. Financia e aceita a proposta. Vendo casa Santo Amaro, arroba hotmail.com. Foi a primeira oferta dos classificados. A segunda é um Fusca do Itamar. Olha. Na sua versão standard, modelo 95-96, branco, pô, demais. Carro em excelente estado de conservação, motor, interior, lataria, pneus, veículo revisado regularmente, sujeito a qualquer exame. Único dono, 10 mil à vista. Bom. Pô, se eu tivesse grana sobrando... Comprava esse Fuscão aí. Eu não tenho 5 mil do Fuca de ontem. Pois né? Eu não tenho os 10. Eu não tenho nem os 5 de ontem também. Pois é, eu também não, mas o Fusca. Vai querer pagar pra ele também? Legal, ou não, senhor. É o Almir, paga pra ele. É o Almir. Eu não vou pagar nada pra ele, ele não precisa que eu pague nada pra ele. Precisa sim, pagou o estacionamento hoje, cara. Mas esse Fuquinha é legal porque é o de 90 e poucos ali, 94, né? 95, 96. Falou, é novinho. Falou, tu tava viajando, acho. É, o contato pra comprar o Fusca do Itamar do nosso amigo Rafael é RP. Pisolato. Ah, o Pisolato. Pisolato com dois Zs. Rpisolato, arroba hotmail.com. E o Itamar morreu, né, cara? Morreu. Morreu, é mesmo. Morreu hoje? Morreu, não. Faz um tempinho. Um ano. Mas teve uma apresentadora de TV, né? Deu uma apresentadora. Então, mandou um beijo pra Leila Lopes. O Itamar Leila Lopes, que foi a Miss Universo, foi Leila Lopes, né? De Angola. E aí a apresentadora da TV lá, acho que é Claudete Troiano. Um beijo pra Leila Lopes. Um beijo, então, para a Cris, Leila Lopes. Aí o cara que tá falando, não, onde será que anda? Isso. E aí o cara, a Leila Lopes morreu. Ela morreu? A Leila Lopes, que era canoense, né? É. Ou esteiense. Esteio, é. Portanto, a família dela nos ouve. É São Leopoldo, né? A joia mais rara de Esteio. Ela participou de uma novela. Professorinha. Isso mesmo. Era Pátria Amada, aquela novela. Sassá Mutema. É verdade. Ela era professorinha. Ela era mais Lima Duarte, cara. Mas ela era professorinha. A professorinha do Sassá Mutema era Maitê. Não, mas então não é do Sassá Mutema. Era Maitê. Está certo. Mas ela era professorinha de uma outra novela. Vamos esquecer da Maitê Proença, professorinha. Bota aí. É, não vamos discutir com a Amaral, né? E novela. A Leila Lopes fez ótimos filmes. Amaral novelas. A Leila Lopes fez filmes muito gozados. Ô, Almir, tem alguma coisa pra nós aí, querido? Almir que tem mania.com.br. Tu ainda me quebra a cara, né, Almir? É verdade. Tô aqui com o guarda-chuva anti-satélite, cara. É de aço. De papelão. Papelão. Tem que vender papelão. Hoje ainda, né? Papelão. De papelão com... molhado no álcool. Guarda-chuva de papelão é interessante. É? Guarda-chuva de papelão molhado no álcool por quê? Porque eles vêm no fogo. Vem no fogo, claro. Gente. Todo mundo quer saber. É. Todo mundo quer ver o satélite caindo. Quando cai, você tá lá tranquilo, se protegendo com o seu... Umbrella anti-satélite. Umbrella paper. Alcohol. Álcool gel. Aquela... Cara, agora tu imagina, meu, tu lá bem tranquilo na tua casa, dormindo essa noite, ouve o estrondo. Só ouve o estrondo. Brum! Exatamente. Pô, tá louco, são 26, 126 possibilidades. E a NASA diz que não pode tocar. No, deixa ele ali, chama a NASA. É a propriedade NASA, da NASA. Chama a NASA. Liga pro 0800 não NASA. Pode ser perigoso e principalmente cortante. Era legal os caras. Nesse arrebentar pode formar número, lâminas. O que ia ter de brasileiro ligado? 0800 NASA. Entendendo, né? Aí, se tiver essa proteção, não pega. Entendeu? Ah, ele okay. Vem pegando fogo, ele bate no teu guarda-chuva, ele. Mas tu entrega e ainda hoje, Almeida. Entrego hoje. Ah, bom. E tem pra carro também, proteção pra carro. Tá, agora. Vou querer uma pra carro. Como é que tu vai entregar? O correio tá em greve. Não, correio tá em greve. Tá em greve. Tem uma equipe aí pra entregar. Mas temos o Mitre Maria Delivery, né? Não, mas o correio tá fazendo esse trampo pra nós. Pra o Mitre. Tá em greve? Mas tá chegando. Só pra nós. Tem uns pelego. Tem sempre pelego. Tem os pelego. Os fura-greve. Tem os fura-greve. Os pelego estão com nós. Entrego na sua casa ainda essa noite, que vai cair o satélite na sua cabeça. Então cuidado. Olha o cuidado, Almir. Almirquetemaria.com.br e o código é Tomara que caia na cabeça do Paulinho Santana. Que isso? Almir? Ele não tá aqui, sei, coitado. www. Vai coitado, cair. Almir. Chama intervalo, a gente volta em seguida. Imagina com o Pretinho. Coluna de segunda. É isso, cara. Não pode fazer isso, Almir. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milena Moda está nas ruas. E daí, doutor Alceu? JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, vai estar bom o fim de semana, doutor Peter? Vai estar bom, cheio de joguinho, né, doutor Alceu? Começa daqui a pouco com o Criciúma, vai pegar o Boa. O Esporte em Minas Gerais. Varginha, terra do ZT lá, doutor Cajé. É o ex-Ituiuaba, né? Ituiutaba. Ituiutaba. A gente viu o Ituiutaba jogar contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. E agora é Boa. Boa Esporte. Vai jogar com o Criciúma às 8h30. Amanhã, ó. Amanhã o Figueirense pega o Santos, doutor Piangers. Na Vila Belmiro. Mas tem o Neymar, né? O Neymar tá sustento. Ah, é? Tomou o terceiro amarelo. Já ajuda. No domingo começam os mata-mata da Série C e D. E o Juventude tá vivo. Vai pegar o Mirassol às 3 da tarde. Ei, Mirassol! E aí se passar pelo Mirassol, pega o Oeste e mais um outro time que eu não sei qual é. E aí se passar... O Juventude tá 4 jogos da Série C. Se vitoriosos, né? Os jogos da Série C. Quem já tá na C e quer ir pra B é o Joinville. Vai pegar o Ipatinga, hein, Joinville? Domingo, 4 da tarde. Eu acho que é o único gaúcho catarinense na Série C que pode ir pra B ainda, né, doutor Alceu? É o único, é o Chapecoense, né? Também. A Chapecoense também tá vivo. Tá viva. Tá. Gaúcho não tem nenhum, né? Não, Caxias, tudo fora. Brasil. Tudo fora. Domingo tem o Inter. O Inter com o Atlético Mineiro, doutor. É verdade. E aí, Dali, vai jogar com o Galo? Sim, vou jogar. Desculpa. O sempre bem-humorado, Dali. Eu tô bravo pelo W1, né? Sabe que o Pitbull, aquele artista... Cláudio aquele... Pitbull? Não, é o Cláudio Pitbull, né? O Pitbull. Ele fala o nome. O negócio dele é só Dale. Dale. Ele ri, ele sempre ri. Dale. Conheci ele, Buenos Aires. Ah, é? Sim, meu amigo, cara. Cara, bota meu nome tudo que é música, cara. Ah, legal. Porque dá ibope, né, cara? E ele bota. Sim, fiz 150 jogos pelo Inter, já, cara. É verdade, vai fazer tudo que tem pela frente aí, cara. Boa, Dale. Faço gol em Grenal, e como é que tá o bestiário lá, Dale? Sou fiel, não uso drogas. Como é que tá o vestiário? Tudo na paz, cara. E o grande jogo de domingo é a Bahia Grêmio. 4 da tarde em Abaí. Já tá todo mundo indo lá pra ressacada, doutor Cajé. Tá indo todo mundo. A parte boa do ano que vem é que o engarrafamento vai acontecer às sextas-feiras, né? Não, no final de semana. Para, Piangelo, não agora, cara. Eu quero mesmo que o Havaí fique, cara. Não quero que o Havaí caia, meu. Mas dá pra ver. Tudo leva a crer que o Havaí vai cair. O mundo perfeito seria o Havaí não cair, obviamente, e o Criciúma subir. É. Poxa, pensou? Imagina, porque não tem nenhum time gaúcho e catarina. Gaúcho na Série B não tem nenhum. Nem na C. Só na D, que é o Juventude. Na verdade, todo mundo que participa, todos os clubes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul teriam que subir e fazer a primeira divisão. Agora foi o mais politicamente correto na história desse muito programa. Bom. Menos juventude. Doutor Alceu, um abraço, muito obrigado, tá? Ah, eu quero mandar abraço. Fala, e o Grêmio podia cair pra beta. Eu quero mandar abraço pro Márcio e pra Camila, que formam um belo casal e estou esperando a Evelyn, que nasce em janeiro. E a padaria Camila que com K. Camila com K. É, a Karina Barlet, a gente teve aqui na padaria. A primeira, como é que Karina chama? Karina Barlet, Menino Deus. Abriu agora. Boulangerie. A primeira filial da Karina Barlet, clássica lá do Bonfim. Da João Teles com a irmã José Otão. Aliás, todo mundo na Karina Barlet ouve o programa, ouve o Pretinho Básico. Aqui embaixo também, são muito fãs. Aqui embaixo também, pô, legal. Um abraço pra todo mundo. José de Alencar aqui. No cartório Mânica, também houve o Pretinho Básico. Esses dias estava eu lá no cartório, uma galera mandou uma lista, mas eu não sei o que eu fiz com a lista. Tivemos o KG e eu lá no cartório. O Panqueca é um deles. Só do Panquete também, tá nos ouvidos. São Miguel e Almas também, todo mundo. Por que nós dois estivemos lá no cartório? O KG e eu fomos ao cartório juntos, ele foi passar uma coisinha pro meu nome. Eu ainda te dei trela, né? O pessoal tá se preparando. Quero falar aqui pra você, nosso querido ouvinte do Pretinho Básico da Atlântida, sobre os produtos da telefonia Big. Celulares e telefones com preços muito baixos. E mais, celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook, Twitter, Instagram, falar com a gente aqui do Pretinho. Saca só esse aparelho que eu tenho aqui, separei pra mostrar pra você. Vocês sabem que eu tenho um armário aqui na rádio só com aparelhos e produtos do Big. Ah, e aí eu abri o armário agora. Naquele armário lá, hein? E quero mostrar esse Nokia 2220 pra vocês com rádio FM. Rádio FM. Não é aplicativo pra ouvir as rádios do mundo inteiro. Não, gasta dinheiro. Rádio. Não gasta dinheiro, exatamente. É só plugar o fonezinho e sair correndo. E sair ouvindo Nokia 2220 com toques MP3, câmera no Infinity Pré, você vai pagar... É piada quanto 10 você pau. Vai pagar. Pouquinho mais de 10 pau por mês. R$13,20 por mês. Ah, não. 10 vezes de 13,20. Ou paga à vista 132 pila. Muito barato. Não, 132 e aí, pila e aí, por um Potter? Aparelho celular. Quem é demais, né, cara? Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos não que o Big falar. Separou pra você, L. Tem alguma coisa errada. Lembrando que o Nokia é a maior produtora de celular do mundo, sem qualidade dúvida. Nokia. Muito em bem. Breve vindo com o Nokia do Windows, né? Do Windows, o Nokia, o Windows Phone, né? Vai vir ainda esse ano aí o Nokia. Que bom, tá lançando. Hein? Sensational. Posso contar uma piada? Piada do Porte! Apoio! Aparelhos de medição no meu! Aproveite o lançamento da nova balança no meu! Que isso? Antigo Porã. Chega em casa completamente bêbado. Já, mistura da puta. Quase capotando. Entra, passa pela Thaís na sala. E vai dar uma mijada. Deixa minha família fora disso, por favor. Deixa minha família fora disso, por favor. É histórias. Quando volta pra sala, então pá. Então não era a Thaís, cara. Tá, então não era. Pálido, assustado, fala pra esposa. Acho que o nosso banheiro tá mal assombrado. Deve ter um fantasma lá. Por que você tá dizendo isso, Porã? Você pode não acreditar, mas quando eu abri a porta, se deu sozinha a luz. Depois eu tava fechando a lâmpada, também apagou sozinha. Porã, o problema é que você mijou de novo na geladeira. Ai, Porã. Cara, que nojo. Porã. Sabe que emagreceu. Sabe que na geladeira nunca aconteceu, mas... Na parede. No armário, no armário. Na parede. Na sala. Lixeira. No quarto. Lixeira. Na parede do hall, assim, indo pra sala. Meu Deus. Já sério? Aconteceu. Mirei o banheiro, só que por alguma coisa eu parei ali na porta do banheiro, um pouquinho do lado e... Bem certinho, né? E o Porã, amor. Que coisa. Ah. Emagrecer. Aí minha mulher reclamou. Pagaragará. Vai, Cachê. Minha mulher reclamou e eu só joguei um paninho por cima, assim, ó. E voltei pra dormir. Aí o cara chega apavorado no hospital. Por favor, eu fiquei sabendo que o meu amigo foi atropelado e tá nesse hospital. Pois não, qual é o nome dele, senhor? É Gerivalson dos Santos? Sim, ele está aqui, sim, senhor. E como é que ele está? É, bem, Fala, menina, como é que ele tá? Ele... Não, fala onde é que ele tá mesmo que eu vou ver. Sim, senhor, ele está nos leitos 17, 18, 19. Mulher feia é que nem vaca. Todo mundo come, mas ninguém sai de mão dada. Já saiu de mão dada com uma vaca, mano? Não dá, né? Não dá. Mas tu come, não come? Porque vaca não tem mão, então, né, cara? Então, mano, é que nem mulher feia. Homem é igual Bluetooth. É bom a mulher tá sempre por perto, senão ele arruma sempre um outro dispositivo disponível. Ainda mais que hoje em dia os celulares vêm com aquele dispositivo que procura outros celulares. Ah, igual o homem. À sua volta. O homem tá sempre procurando dispositivo disponível. Deixa, vou dar barbada, tá? Tu deixa. Não, não vou dar. Não, melhor não. O homem sempre quer botar o pendrive melhor, na entradinha do USB. Cada vez mais as mulheres vêm com entrada de USB. Né? Tem umas que tem até duas. Ele deixa o Bluetooth do celular ligado e o nome da rede do celular dele é sempre assim, tipo, Paulinho Vilhena. É tipo assim, um galã. Que lata. É um galã. E aí quando ele vê uma mulher olhando pros lados, assim, ele sabe que a mulher tá... Meu lado botou demais, cara. Lazier Martins, né? Pô, abraço ao querido Lazier Martins. Querido Lazier Martins. Boa tarde. Todo mundo lava choque aí. Ai, ai. E aí, quem mais? Mulher feia igual nota baixa. Todo mundo tem um pouquinho no histórico, né? Tem, um vermelhinho, né? Tem, né? Mas não pode ficar tranquilo pro meu irmão, Rafael Pires. Pode ficar tranquilo. E um fiadapu pra galera do Colégio 25 de Novo Hamburgo. Fiadapu! E um abraço. Atenciosamente, Gabriel Pires. Amanhã estaremos em Fagundes Varela com a Balada do Pretinho. Chegando pela primeira vez na cidade, Serra Gaúcha novamente. Aguardem. E vamos, é a nova turnê. Vamos, né? A bailar. Vai ser vamos lá no Clube dos Motoristas de Fagundes Varela. Ó, queria pedir um favor pra vocês, tá? Eu, infelizmente, amanhã não poderei estar com vocês em Fagundes Varela. Vai estar no Clube dos Cobradores, né? Eu tenho outro compromisso. Mas eu gostaria muito de imagens para os queridos que têm rede social e Instagram. Gostaria muito que postassem imagens da festa de Fagundes Varela para eu sacar a vibe. É nóis. A vibe, velhinho. Só para não perder o dia, a abertura do Rock in Rio hoje, certo, né? Certo. No céu estão Jimi Hendrix, Raul Seixas, Kurt Cobain, Bon Scott, entre outros. Ou seja, vale mais a pena morrer do que ir pro Rock in Rio. Ah, que isso. Tu sabe quem foi? Falou o Maritonho aqui, ó. Sabe Mariano, o primeiro vocalista. Esse papo de cara de gente era que tão bom detona, Scott, que ele morreu tomando. Que detona elenco de grandes festivais. É balela, cara. É coisa de indie loser. Até porque tem Elton John hoje à noite. É isso aí. Quem aqui nunca fez amor ouvindo Elton John? O evento Rock in Rio é muito maior do que um show isolado, entendeu? Uma vez, me marcou muito aquela música do Elton John. Legal, look at it now. Aquela música é maravilhosa. Isso não é do Elton John, isso é do Phil Collins. Isso é Elton John? Não, cara. Essa música me marcou. Eu tava fazendo uma música. Como é que é a música? Tenta de novo. Tiny Dancer. Tiny Dancer. Isso aí. Tiny Dancer me marcou. Eu tava fazendo amor com quatro homens uma vez. Com quatro. Como assim? Cara, eu tava num teatro antes da peça. Antes da peça? Antes da peça, no teatro. E aí dentro da peça... Pra confiar num ator, você precisa se entregar pra esse outro ator. Então estávamos nesse processo de entregamento. Entregamento. Ouvindo essa música do Elton John, que hoje à noite se apresenta. Tiny Dancer, que foi gravado, regravado pelos Foo Fighters. Não, foi regravado em uma versão dance. Não, não. Tiny Dancer. Sim. Não, na verdade, acho que foi só o Dave Grohl. Fighters, acho que foi. Não, o Tiny Dancer é regravado. Só o Dave Grohl no violão. Acho que é só maravilhosa essa música. É Elton John. Maravilhosa. E a Take a Look at Me Now também é maravilhosa. Take a Look at Me Now. Maravilhosa. Adoro aquela música. Essa é do Phil Collins. Que joinha, hein? Bota pela música e tu acha as duas. Take a Look at Me Now. Aliás, tem um ouvinte que mandou uma lista de músicas dos anos 90 aqui, ó. Snap Rhythm is a Dancer. Que é original do Elton John. Essa hora com o Arnaldo segurou na minha mão. Arnaldinho. O Arnaldão. O Arnaldo Antunes. E tava fazendo essa peça pra gente. É ruim o festival que o cara que fez essa música vai tocar. E é ele cantando. Que isso? isso, né, mano? Os pedidos do camarim do Elton John é só cerveja. Não, ele quer flores com talos gigantes. Não, chocolate branco. Ele quer chocolate branco com macadâmia. Eu quero dar! Ah, não macadâmia. Adianta vocês ficarem falando em cima da música. Macadâmia é um troço que tu nunca ouviu falar, né? Você nem quer. Cortado o microfone. É tipo uma castanha. Eu pensei assim, que era um carro. Não, e a gente continua falando e eles não param. É, então bota outras músicas aí que o ouvinte pediu. Bota Snap. Já vou botar, peraí. Snap, meu. Vai, não, bota snap, aquela. Não, é as músicas do ouvinte, valeu, tu já enjoou, né? Aqui, ó, o Guilherme Pereira. Guilherme Pereira pediu Snap Rhythm is a Dancer. Bota o Snap. É bom início. Não tá dando, não tá dando. Não tira a roupa, Piangers. Essa é maravilhosa. Essa aí eu vou tocar hoje lá no show do Kimani Marley. E hoje à noite tem show, hein? Hoje à noite tem show nacional. Andressa Mello. Hoje show nacional. Andressa Mello vestida de Amazonas. Mandar um alô aí para o Porã. Essa aí é outra. Essa é Vanessa. Vanessa salva vida. Quem é que quer uma operação boca a boca agora, galera? Mandar um salve aí para Maurício Amaral. Tá chegando de Bento direto aqui para casa. Eu comprei disso. Vanessa é muito carinhosa. Quer mais? Hadaway, what is love? Tem essa aqui antes. Não. Essa aí. I'm a scatman. Essa aí é a Claudinha. Grande Claudinha Pereira, show nacional. Hoje à noite, hein, gente? Dança é demais, hein? Quem é que quer subir no queijinho e dançar com ela hoje? What is love? Olha, já escolheu o cliente. Ela já escolheu o cliente. Essa que daí loucura, tá, hein? É show especial pra aquele gordinho ali da frente, hein? Thalita. Esse daí é show Thalita. Especial. Que coisa. Fiz dois gols. Essa é boa. Dois gols. Essa ainda não pode cantar mais. Quem mandou a lista aí foi o Guilherme Pereira. Valeu, boa, Guilherme. Última, São valeu. Leopoldo. Essa aí tá mais barata, hein? É show regional. De gravata aí, gente. Não, essa aqui, ok. A regravação tá lá dos anos 90, mas tem aquela gravação original do KC da Sunshine Band, lá de 75. Ah, finalzinho de 70. Alguém aí tem um vale transporte pra ela voltar pra gravata aí, gente? Toca original do KC. Ô, meu, acabou o programa. Tá na hora da aí pra de Faria. Que loucura, mais uma vez, hein? Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Disquite tem disso. Pela sua preferência pelo Pretinho. Fiz dois gols. 1:20, dá pra ouvir mais uma musiquinha ainda. Vamos lá. Então volta o anunciador aqui, o locutor. Corona já foi. Gala. Vamos fazer o seguinte, como é muita gente opinando... Deixa o apresentador DJ, falar deixa aqui. DJ, não, não, a gala com o intensa, né, meu? Essa é a original. I love you. Essa é a original do KC and the Sunshine Band. Peraí, vai. Lá vem ela, hein, gente. Show nacional hoje. Alô, Codevila. Olha quem tá aí, Codevila. Samantha Tabata. Na rádio Cidade, né, Codevila? Dandara. Eu queria falar uma coisa aqui agora. Desculpa te interromper. É a primeira fantasia. O locutor de nightclub. Viu, Alexandre? Ah. É uma sacanagem a gente ter que apresentar a Voz do Brasil das 19 às 20 horas, né, cara? É muita sacanagem. Priva a audiência de ouvir tudo isso aí. Eu vou te dizer, cara, que me deu uma vontade agora de ir pro Chinaredo. Opa! Caraca, mano! Ouvindo isso aí, cara, dançar uma lenta. Beleza! Vai lá, então, vai lá. Vem aqui, Porã. Seja bem-vindo ao Reds. Cara, é assim, sentir aquele cheiro de alfazema, cara. Sabe? Lavanda, lavanda. Mas onde é que tu vai, Porã? Porã, que chinaredo é esse, Porã? Chinaredo. Porã, como é que é o chinaredo? Como é que é? Chinaredo. Deve ser legal, né? Cara, vocês nunca entraram num chinaredo pra dançar juntinho. Eu nunca fui chinaredo. Tapetes vermelhos, Porã. Boa noite, tchau. Bom fim de semana, até amanhã.